Brasil. Com requinte, MPB Brasil. Em mim é sua

sei do que faço jus. Sem saber mergulhar ou mesmo nadar, águas que atravessei. O bar dividido ao meio, um bolso de drama cheio, do val da eternidade. No canto da solidão, semente nativa, germina bem à vontade. Quero nairandei, sei do que faço jus. Sem saber mergulhar ou mesmo nadar, águas que atravessei. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Da música brasileira, MPB Brasil.

estamos de volta com o programa MPB Brasil. MPB Brasil de volta ao último bloco. Roupa Nova, Cristina. Muito cedo.

cada dia um novo amanhecer. Deixa o destino me levar onde você está. Traz luz e paz, querido. Cada dia um novo amanhecer. Deixa o destino me levar. Fafá de Belém fecha o nosso MPB Brasil de hoje com a música Grande Amor. O Leãozinho com Caetano Veloso, Cleiton e Cledir, Fonte da Saudade, Mário Ganha. Isso é cedo para falar de amor. E abrimos o bloco com Roupa Nova, Cristina. Bom, o MPB Brasil fica por aqui. Semana que vem tem muito mais. A gente se encontra. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.